tem ninguém senão um só. Eu vi cantou, depois fugiu, depois não sei que foi, qual é o que se deu, foi que são dois iguais e é assim que são e não tem mais, só dois. Um diz depois, o outro também é assim. São dois iguais aqui e ali, a quem e além. Às vezes são seis, outras vezes são quatro, outras vezes são três, normalmente são dois, não um, só dois iguais. A cópia, o duplo, o sósia, o igual, o igual. Qual deles eu sou? Difícil saber, o mesmo, o outro. Tem vezes que são nove, outras vezes são seis, normalmente são dois. Tem vezes que são cinco, e é sempre o infinito, e é sempre o infinito, e é sempre o infinito. Thank you.